De par em par. Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso De Par em Par. Tudo bem convosco? Preparados para mais uma edição? Sexta-feira, dia 9 de novembro de 2012. A edição de hoje vai ser repleta de música para dançar, na sua maioria em português, mas também com uma grande percentagem de música estrangeira. A ideia é mesmo proporcionar-lhe um final de semana agradável, que lá está na companhia da Antena Web, aliás, neste caso no Canal 2. Vamos hoje abrir então a edição com os Charme, eles que nos trazem B-E-I-G-O. Também Axel traz-nos Mais e Menos. Músicas que, sim, dão início a mais uma edição deste espaço radiofónico, que é o vosso, exatamente, De Par em Par. Bom dia! Quanto mais te espero, menos. Depois do tema do Axel, aliás, saiu ao contrário, isto saiu primeiro o Axel, depois o Charme. Pois é, então Axel com este mais e menos e depois o Charme com B, E, I, G, O. Pois é, agora vamos para o nosso Minuto de Saúde, rubrica com o João Marques, é a última dedicada à hepatite. Vamos lá conhecer um bocadinho mais sobre esta doença. E daqui a pouquinho eu volto para mais uma edição, aliás, mais uma sequência musical com temas para dançar também. Vamos chegar então com o Minuto de Saúde, rubrica de João Marques, com a colaboração da Ordem dos Médicos. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Sabia que o café vulgar bica ou cimbalino, pode ser benéfico em doentes portadores de hepatite C. Um estudo levado a cabo pelo National Cancer Institute, que envolveu 1.050 doentes ao longo de 4 anos, concluiu que o consumo mínimo diário de 3 chávenas de café pode reduzir a progressão da hepatite C. Atendendo à dimensão da doença e a todos os condicionantes subjacentes à hepatite C, os resultados deste estudo devem ser encarados com otimismo. Esclarece ao Minuto de Saúde o professor Rui Tato Marinho, hepatologista. Pela sua saúde, mantenha-se informado. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Ora, aqui está mais um dos efeitos benéficos do café. Na próxima semana vamos falar sobre algo muito importante e trágico quando acontece. É a perda auditiva. Ela é dramática e pode chegar sem aviso e aos primeiros instantes, sem grandes sinais. Vamos falar sobre isso na próxima semana com o João Marques, aliás, no seu Minuto de Saúde. Para já, deixo-vos então com mais música. Vamos ficar com Chamo António, música então que vamos aqui ouvir do Toy, para logo depois ficarmos com a Micaela. E o tema chama-se Desliga a Televisão. São duas músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso programa de Par em Par, antes mesmo da rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Deixo-vos então com estas sonoridades. Eu volto aqui um bocadinho, já sabem, estamos aí com grandes músicas. Chamo António é o tema do Toy. Chama António, chama António, chama António. podes ser o ator principal, se podes ter a paixão mais real. Eu não entendo, não entendo porquê. Ai, tu insistes em olhar para a TV. Se eu sou melhor que essa atriz. Se o nosso filme sempre te fez feliz. Eu não entendo que até de manhã fiques assim tão ligado ao ecrã. Amor, amor, desliga a televisão. Ai, liga-me antes a mim, amor. Basta carregares no botão. Meu bem, desliga o televisor. E vamos, mas é fazer os dois o nosso filme de amor. Amor, amor, desliga a televisão. Ai, liga-me antes a mim, amor. Basta carregares no botão. Meu bem, desliga a televisor. E vamos, mas é fazer os dois o nosso filme de amor. E já cá estamos de volta, ouvintes, depois de Micaela com Desliga a Televisão. Agora é tempo de ficarmos com a rubrica Poetas, do Luís Gaspar. Ele vai nos trazer desta vez a primeira versão, o sobre um poema, a primeira versão. É a poesia, então, que nos é lida hoje, a poesia da autoria de Herberto Helder, e que nós vamos ficar a conhecer na voz do Luís Gaspar. Esta é a rubrica Poetas. Um poema cresce inseguramente na confusão da carne, sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto, talvez como sangue, ou sombra de sangue, pelos canais do ser. Fora existe o mundo, fora a esplêndida violência, ou os bagos de uva de onde nascem as raízes minúsculas do sol. Fora os corpos genuínos e inalteráveis do nosso amor, os rios, a grande paz exterior das coisas, as folhas dormindo o silêncio, as sementes à beira do vento, a hora teatral da posse. E o poema cresce, tomando tudo em seu regaço. E já nenhum poder destrói o poema. Insustentável, único, invade as órbitas, a face amorfa das paredes, a miséria dos minutos, a força sustida das coisas, a redonda e livre harmonia do mundo. Embaixo, o instrumento perplexo ignora a espinha do mistério. E o poema faz-se contra o tempo e a carne. E aqui estamos nós então com esta rubrica Poetas. Agora vamos continuar com música, e com música mexida, ainda que música mais antiga. É verdade, vamos ficar com temas mais ritmados, como é, por exemplo, este No Fundo dos Teus Olhos de Água. Música então da nossa querida Lena D'Água. Por aqui também a música de Ana Mar, que nos traz aqui então uma melodia interessante para ouvir nesta edição do nosso... Não é muito habitual, trazemos aqui a Ana Mar, mas hoje vamos fazer. Daqui na edição do nosso De Par em Par, daqui a pouco chega o nosso destaque musical, o nosso momento para recordar, enfim, coisas boas para ouvir daqui um bocadinho para já. Fica então o tema que vamos ouvir em primeiro lugar, da Lena D'Água, No Fundo dos Teus Olhos de Água. No fundo dos teus olhos de água. Thank you. sou mesmo inteligente. Ah, pois é. É que eu nem disse como é que se chamava a música de Ana Mar, mas vou-vos dizer agora como é que se chama a música. Chama-se nem mais nem menos do que... isso. Isso mesmo. Feia bonita. É como se chama então a música de Ana Mar. Pois é, ouvintes. Ora, o destaque de hoje vai para um tema que... o tema já saiu há algum tempo. Aliás, até já há bastante tempo. Mas eu surpreendo e que ainda hoje ainda não é assim conhecida esta música. Chama-se Dançando. Quem a canta é a dupla Ivete Sangalo e Shakira. Isso mesmo que vocês ouviram. Ivete Sangalo e Shakira. Esta música, eu acho que ela prima precisamente pelo ritmo. E porque junta dois nomes do mundo da música latina. Eu estou a imaginar a Shakira a gravar isto com... eu não sei se foi assim ou não, mas estou a imaginar a Shakira a gravar isto com a Ivete Sangalo. Não sei porquê. Eu estou a imaginar. Na sério que eu estou a imaginar. E acho muito engraçado. Mas pronto. Vamos ouvir então... não, porque reparem. Porque eu acho que elas gravaram juntas. Porque não há aqui grande diferença de microfones. Eu lembro de uma vez. E correu muito mal. Correu muito mal. Que foi a gravação do... portanto, do trabalho com o... com o Alejandro Sanz, não é? A Heaves Don't Lie. E foi um desastre total, porque notava-se de uma maneira escandalosa a diferença de microfones de uns para os outros. Escandalosa aquilo, quando não é escandalosa, quando é bem feita não se nota, mas neste caso notava-se muito, muito bem. Então quando cantavam os dois ao mesmo tempo era um desastre completo. Mas enfim, resultado. Desta vez não. Desta vez se houve... portanto, se houve aquela situação, não é? Se houve que se gravaram em estúdios diferentes, em alturas diferentes, ora, mandei que eu grave. Então aí tiveram bem. Mas de todas formas, não deixa de ser uma mais engraçada de estar a imaginar as duas. Eu tenho a impressão que a Shakira, não sei que ideia que terá a Shakira, sinceramente, mas a verdade é que eu estou a achar a Shakira muito descontraída, muito... ah, mais uma, não é? Uma Shakira que grava com o Pitbull, que grava com a Beyoncé. Não é? A Ivete Sangalo também já gravou com o Diego Torres, mas não comparemos nada. Imagina a Shakira muito descontraída e a Ivete Sangalo achar aquilo um grande momento e a Shakira, só mais uma. Não sei, mas pelo menos fica essa ideia. Enfim, Dançando, Ivete Sangalo e Shakira é o destaque do dia de hoje do De Par em Par. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando. se fosse o mar, eu deixo me levar. O ritmo me consome, vive meu abdômen. Não pare de bailar, sinta essa vibração. Use a sensualidade na batida da canção. Dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando, dançando. Momento para recordar, depois deste tema de Ivete Sangalo e Shakira, vamos ficar com um tema de Robert Miles, é verdade, uma recordação, um tema que faz muito sucesso ainda hoje e foi um tema que sempre foi muito reconhecido, uma música que, digamos que de certa parte, quase que dispensa apresentações. Children, a música de Robert Miles, anos de 1990. Ele lançou este tema, foi um sucesso imediato e nós aqui hoje vamos recordá-lo. Vamos trazer aqui então a sua versão original, Robert Miles, para ouvir a partir de agora então no nosso De Par em Par, com um momento para recordar. Thank you. Aí está Robert Miles com este seu fantástico Children, música para recordar anos 90, neste caso não estou em erro, de 1996. Vamos agora seguir com música e continuando então em música estrangeira. Música que neste caso nos chega direitinha de não sei de onde, mas... Eu acho que é do Reino Unido. Música dos Venga Boys, chama-se Kiss When the Sun Will Shine. É a música que vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa. Música então dos Venga Boys, para dançar, como disse. Por ouvir também uma outra música que dá também para dançar. É um tema, aliás, bastante dançável. O tema que vamos ouvir de Thalissa chama-se Burn It Down. É uma música bonita e também dançável. Vamos aqui ouvi-la então nestes próximos instantes. São duas músicas provenientes do estrangeiro e ao mesmo tempo duas recordações. Para já, Venga Boys com Kiss When the Sun Don't Shine. Make some noise for the Venga Boys. E bom, aqui ficamos hoje não com Burn It Down, mas sim... aliás, não era com Burn It Down, mas sim com Burn It, mas não. A música que ouvimos foi For Your Love. Não temos outra disponível. Ou melhor, não temos a outra disponível. Pois é. E mais uma edição do nosso De Bar em Bar, que está quase a chegar ao fim, mas antes de trazermos aqui a última música, vamos ficar com a nossa receita, que eu hoje não vou dizer qual é que é. Vai ser uma surpresa para o nosso... auditório. O que é que é, João Faria? Um homem na cozinha. Para hoje trago o bolo de maracujá. Vai precisar de uma chávena de manteiga, duas chávenas de açúcar, 5 gemas, 5 claras em neve, uma chávena de polpa de maracujá, 3 chávenas de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó. Bata a manteiga e o açúcar até ficar esbranquiçado. Acrescente as gemas e bata mais um pouco. Junte a polpa de maracujá, a farinha e o fermento. Por último, junte as claras em neve. Leve a forno médio em forma untada e enfarinhada. Bom apetite! Um homem na cozinha! Bolo de maracujá. Parece-me bom, parece-me bom. Ora bem, vamos fechar a nossa edição de hoje com mais uma musiquinha para dançar, é verdade. Mais um tema que eu espero então que gostem e, que, e do qual, aliás, desfrutem. Uma musiquinha então que vai animar o último momento deste nosso De Par em Par. Um tema que não sendo exatamente o mais dançável, sempre dá para dar um pezinho de dança assim agradável. Por que não? Bem junto da pessoa. E porque não até nas dunas do GNR? Não se preocupe que eles não vão lá. Ou seja, o GNR, neste caso, a Guarda Nacional Republicana, não vai lá. Vão lá, se calhar vai lá o Grupo Novo Rock, mas a Guarda Nacional Republicana não vai lá. Só se vocês estiverem lá a dançar. Desde que não seja assim numa zona protegida. É, enfim. E desde que se portem bem. É, isto também não é assim. Enfim. Vamos lá então à música GNR Dunas. Fiquem bem, ouvintes. Uma boa manhã na companhia do Canal 2, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira! Rasgados por causa.